Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Vamos começar mais um Criadores e Criaturas. Pô, o programa latino da semana passada deu uma repercussão muito bacana. Muita gente me chamou no Facebook, elogiou o programa, foi muito legal. O de hoje vai começar bem diferente. The Color of My Dreams, do BG, The Prince of Rap, numa versão pop rock. Escuta aí que bacana que ficou. Tem muito mais hoje, não desligue. When you fall into a deep sleep, just let me be the one you seek. I make you dream just pleasant things now. Thoughts of angels sing. I make you see a clear blue day now. Watch the sunshine our way. As I hold you near, I'll make you feel no sight of fear. Yeah, yeah, yeah, yeah. And if I do dream, I dream your life. Pink and green and white, blue and gray and light. And if I do wish, I wish you're right, right here by my side. Like pink and green and white, the color of my dreams tonight. The color of my dreams tonight. The color of my dreams. The color of my dreams. I fly you places rarely seen, girl. You breathe the air, the smell of spring. We take a walk along the white sand. So just come and take my hand. Enjoy the view of our love shore, while we might roll in tall green grass and make the moment last forever. With you there will be no past. No, no, no, no. And if I do dream, I dream your like pink and green and white, blue and gray and light. And if I do wish, I wish you're right, right here by my side. Like pink and green and white, the color of my dreams tonight. The color of my dreams tonight. The color of my dreams. The color of my dreams. The color of my dreams. The color of my dreams. From the Queen of England to the Hounds of Hell. me love, give me peace on earth. Give me life, give me life, give me free from burden, give me hope. Help me cope with this heavy load. Trying to touch you, reach you with heart and soul. Aponta contra a mão. pra alguém. Tá relampeando, cadê neném? Tá vendendo drops no sinal pra alguém. Tá vendendo drops no sinal ninguém. Tudo é tão normal, tudo tal e qual. Neném não tem hora para se deitar. Mãe passando roupa do pai de agora, de um outro caçula que ainda vai chegar. É mais uma boca dentro do barraco, mais um quilo de farinha do mesmo saco. Para alimentar o novo João Ninguém, a cidade cresce junto com o neném. Farinha no mesmo saco, para alimentar o novo João Ninguém, a cidade cresce junto com o neném. Uma trinca MPB aqui nos Criadores e Criaturas de hoje. Ney Mato Grosso, Elba Ramalho e Marisa Monte. Ney Mato Grosso interpretou o Beco dos Paralamas. Aliás, ele fez muito bem essa versão. Elba Ramalho com Relampiano, do Lenine e Paulinho Mosca. Gosto muito também dessa versão da Elba. E Marisa Monte, que muita gente acha que Give Me Love é dela. Mas não é. É do George Harrison. Antes teve Bell Lunkle Soul com Seven Nation Army, do White Stripes. E abrimos o programa de hoje com uma versão pop rock de The Color of My Dreams, do B.G., The Prince of Rap. Agora vamos só de Beatles e Rolling Stones. Segura aí. Criadores e criaturas. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, want them to turn black. I see the girls walk by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. I see a line of cars and they're all painted black, with flowers and my love both never to come back. I see people turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. destined or why. Nirvana e Joe Cocker cantando Jimi Hendrix, tá bom pra vocês? Não? Antes teve Joss Stone com Under Pressure do Queen e Bowie. Ah, esqueci de falar, a música do Jimi Hendrix foi Little Wing, pra quem não sabia o nome. Antes teve o Mop Top, que é uma banda brasileira, gravando With a Little Help from My Friends dos Beatles. Também teve a Siobhan Magnus com Painted Black dos Rolling Stones. Daqui a pouquinho a gente volta com covers de Heart, Simon & Garfunkel, Chico Buarque. Você vai ver. Não saia daí. Criadores e criaturas, volta já. Criadores e criaturas, com DJ Nanda. Criadores e criaturas, rapidinho, já de volta. Agora tem uma versão linda de Alone do Heart com After Forever. Escuta só que bacana, só no piano. Yeah.

Banda Clipped mandando ver com Bridge Over Troubled Water do Simon & Garfunkel numa versão Disco Music. Disco Music também foi a anterior, Tina Turner com Disco Inferno dos Tramps, e a outra também, The Corrs com The Winner Takes It All do ABBA. Abrimos com uma versão linda de Alone do Heart, interpretada pelo After Forever. Agora tem Peach. Cálice, pai, afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice de vinho e tinto de sangue, pai, afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice. Difícil acordar calado. Se na calada da noite eu me dono, quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento, arquibancada pra qualquer momento, ter energia no monstro da lagoa. Ai, afasta de mim esse cálice. Ai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, cálice, nem seja a vida um fato consumado, cálice. Quero inventar o meu próprio pecado, cálice. Quero morrer do meu próprio veneno, cálice. Quero perder de vez tua cabeça, cálice. House where we both making potions in a giraffe sure. Well, I know it's not much, but girl, it's the best I can do. You see, my gift is my song, and this here one's for you. It's just for you. You can tell everybody that this is a song. Well, the words may be quite simple, but now that it's done, oh, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in my world. Yes, it is. You know they, well, they got me quite cross. Oh, but the sun's been real kind while I wrote down this song. You see, it's for people like you that will keep it turned on and on. So please excuse my forgetting, but these things I do. Well, you see, honey, I've forgotten if they're Greek or they're blue. Well, anyway, you know the thing is, what I really mean to say is that that yours are the sweetest eyes I believe I have ever seen. The words may be quite simple, but now that it's done, hey, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you are in my world. Let me say that line one more time, girl. I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words these sweet words how wonderful life is while you are in my world. Yeah, yeah, yeah. Caramba, ouvindo esse cara cantar que eu descubro que minha voz mal e mal serve pra dizer o nome das músicas pra vocês. Canta muito Al Jarreau. O cara brinca com a voz, brincadeira que ele faz. Bom, Al Jarreau interpretando Your Song, do Elton John. Uma versão bem legal, bem diferente da versão do Billy Paul, que é que todo mundo tá acostumado a dançar, inclusive com passinho e tal. Antes teve Pete interpretando com propriedade Cálice, do Chico Buarque. Galera, é isso aí. Criadores e criaturas hoje tava bom, mas tudo que é bom dura pouco. Já era. Semana que vem tem muito mais. Não percam. Espero vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau. Rio Sul Rádio apresentou. Criadores e Criaturas, com DJ Nandão.